Poço dos Desejos. A Porta Errada. O Juramento Guni. Sanguessugas. Brand enlouquece. Perdemos o dado. O Esqueleto Pirata. Namorinho no túnel número 3. No nariz do crânio. Capítulo 5. Eu caí de joelhos, tirando com as mãos em concha punhados de moedas da piscina, que tinha centímetros de profundidade. Tudo que eu consegui enxergar primeiro era esse vermelho brilhante no local onde a chama estivera acesa antes. Mas, conforme os meus olhos se acostumaram à escuridão, vi que um raio de luar branco bem claro incidia diretamente sobre nós. E o ar tinha um cheiro fresco também. Brand puxava grandes quantidades de ar para os pulmões, respirações profundas, como se estivesse fora do elevador novamente. Enquanto os caras enchiam os bolsos de moedas, olhei de perto o meu punhado. Centavos. Centavos com a cara de Lincoln. Dado também estava observando as moedas mais de perto. Em que ano aquele mapa foi feito? Então Bocão começou a verificar. Algumas centenas de anos antes de Lincoln, Washington, Eisenhower, Roosevelt, Martin Sheen. Este aqui é o presidente Kennedy, seu monstro. A gente deve estar no fundo do antigo Poço dos Desejos, disse Steph. Ela estava certa. Havia principalmente moedas de um centavo ali, com moedas de 10 centavos e 25 centavos espalhadas. Bem longe de ser uma fortuna. Ainda assim, era um bocado de trocados. Então começamos a encher nossos bolsos. Andy, no entanto, ficou parada. Eu sempre acreditei que quando você jogava uma moeda, ela se transformava em seu desejo. Em poucos segundos, Steph passou e olhou para ela e balançou a cabeça. Espere um minuto, rapazes. Estes são os desejos de outras pessoas, não os nossos. Ela esvaziou seus bolsos. Então eu fiz a mesma coisa. Ela estava certa. Não é legal mexer com os desejos de outra pessoa. Todo mundo colocou o dinheiro de volta. Exceto o Bocão, que guardou 25 centavos. Olha, bem, este desejo era meu. E ele não se tornou realidade. Olhei para trás e para frente entre o mapa e o medalhão que eu arrancara do pescoço de Chester. Eu tinha certeza de que eles estavam interligados, só não sabia como. O que isso tem a ver com o mapa? Murmurei, para o espírito de Willy. Eu estava me tornando mais e mais certo de que ele estava flutuando à minha volta. Eu sei que a resposta está aqui em algum lugar, Willy. Eu sei como você é inteligente. Daí um respingo forte espalhou água bem na frente do dado. Ele enfiou a mão na piscina e voltou com um dólar de prata. Agora, quem tem tanta grana assim para fazer desejos com um dólar? Brand pegou a moeda. Bem, vamos chamar a atenção deles antes que eles sumam. Ele atirou o dólar para cima do poço, com o maior impulso que conseguiu. Ouvimos a moeda acertar alguma coisa, e então uma voz gritou para nós. Ei, quem está aí? Era uma voz familiar. Os Goonies enlouqueceram, aplaudindo. Ei, joga uma corda para nós. Ajuda a gente. Nós estamos aqui. Houve uma pausa, então a voz disse lá do alto. Andy? É você que estou ouvindo? E então eu reconheci a voz lá em cima. Troy Perkins. De todos os babacas em todos os lugares em todo o mundo, tinha que ser aquele babaca naquele local naquele momento. Andy gritou para ele. Sim, Troy, sou eu. Eu estou preso aqui embaixo. Quem está com você? Steph, me e Mike e Bocão e Brand. Os Goonies? Troy, é só mandar a corda e um balde aqui para baixo e salvar a gente, pelo amor de Deus. O que você está fazendo aí? Troy, este não é o momento de contar história. Agora, por favor. E como chegaram aí? Ela estava de saco cheio, de verdade. Eu podia ver. E ninguém mais queria dizer nada, porque... Como é que se fala com um babaca? Entramos aqui através do farol e por túneis. Ela começou, realmente paciente. E depois batemos nas tubulações de água subterrânea, mas ninguém nos ouviu. Tubulações? Os canos de baixo do Country Club? Foi nisso que vocês bateram? Você tem alguma ideia da quantidade de problemas que você causou? Problemas que eu causei? É isso mesmo. Ficamos cheios de esgoto passando pelos canos de chuveiro, fontes de água foram sugadas para dentro do terreno, tivemos banheiros explodindo. Bem, e nós tivemos pedregulhos espencando e morcegos e... Por que estamos discutindo isso enquanto eu estou presa no fundo de um poço? Ela gritou. Ela conseguiu impor seu ponto de vista, acho. Em poucos segundos ouvimos o balde descendo até nós. Todos os caras ficaram muito animados, mas eu fiquei de lado, meio sozinho, ainda olhando para o medalhão. Eu sei que posso vencê-lo, Iri. Este é apenas um de seus jogos. O balde nos alcançou, pendurado na ponta da corda, e todos se reuniram em torno de Andy, que começou a colocar o pé dentro dele. Fiquei triste de verdade, de repente, como se de alguma forma tudo aquilo fosse desaparecer, quase como se nunca tivesse acontecido, assim que a Andy montou no balde para subir. Então eu segurei o braço dela. Andy, espera. Nós temos esta outra pista agora. E o Chester Copperpot nunca chegou até aqui. Então, temos uma chance de... Uma chance de quê, Mike? Ela disse. Ela estava olhando diretamente para mim. Ela estava muito séria. De sermos mortos? Olha, se continuarmos assim, alguém vai acabar morto. Pedregulhos, morcegos, eu não quero nem imaginar que outras coisas existem por aí. Além disso, temos que ir à polícia. O gordo provavelmente já foi à polícia, disse eu. A menos que ele esteja morto já. Não diga isso, não diga isso. Eu bati nela. Os Goonies nunca desistem. Eu não sou uma Goonie, disse ela, calmamente. Certo. Eu me esqueci disso por um segundo. Eu me virei para os outros, que estavam ali parados, olhando para nós como se fôssemos gladiadores ou algo assim. Mas vocês entendem o que estou dizendo, não é? Na próxima vez que vocês virem o céu, ele vai estar sobre outra cidade. Da próxima vez que vocês fizerem uma prova, vai ser em outra escola. Nossos pais e mães querem o melhor para nós, mas eles têm que fazer o que é bom para eles, porque é o jogo deles, é a vez deles. Mas aqui embaixo é a nossa vez. Nosso tempo e nossa aventura e nossas regras e planos. Mas no minuto em que subirmos no balde do Troy, estará tudo acabado. Todos eles me encararam de cima a baixo, como se talvez eles estivessem ouvindo pela primeira vez a melodia que eu ouvi o tempo todo. Eu tentei fazê-los ouvi-la de outra maneira. Olha, há uns 2 anos minha mãe e meu pai entraram naquele show de variedades na TV. Lembra, Brand? A mãe passou 1 mês fazendo umas roupas engraçadas. Ela era um ovo gigante. O pai era uma frigideira. Ele ficava dizendo que íamos sair da Rua da Amargura. Então nós pegamos a estrada até Hollywood. Quando chegamos lá, eles nos colocaram nessa plateia enorme, com todas essas outras pessoas em trajes engraçados. Então um cara de batom e cabelo cheio de laque desce as escadas. Ele caminha até nós, certo? Primeiro, ele faz a mãe adivinhar quanto custava um limpador de vasos sanitários. E ela acerta. Então ele faz o pai adivinhar quanto pesa um pote de espaguete à bolonhesa, e ele acerta essa. Em seguida, ele pergunta ao pai: é o grande prêmio por trás da porta número 1, porta número 2 ou porta número 3? Agora, o número da sorte do pai sempre foi o 2. Ele se casou em 2 de agosto. Ele arranjou seu emprego no dia 2 de junho. Ele tem 2 filhos. Ok, ok, nós entendemos, disse Dado. Ele escolheu a porta número 2. Ele estava interessado pela história agora. Não, essa é a parte estranha. Por alguma razão, ele escolheu a porta número 3. Então o cara do show de variedades grita: parabéns, você acabou de ganhar 100 mil. E a porta se abriu, e esta jarra de vidro enorme aparece bem no meio do palco, cheia de palitos. 100 mil palitos. Eles ainda estavam me encarando, esperando. Troy de repente gritou lá de cima, para nos lembrar o pé no saco que ele era. Ei, Andy, você vem ou não? Ele puxou a corda, e o balde raspou pelo chão. Eu estava feliz que ele fizesse aquilo, no entanto. Ele tornou nossas escolhas ainda mais claras para mim. Andy deu um puxão na corda, meio irritada, e continuou olhando para mim, esperando que eu terminasse. Gostei daquilo. Então, todo mundo lá no lugar ficou rindo. Eu continuei. Mesmo a mãe e o pai sorriram. Mas eu podia ver em seus rostos. Eles sabiam. Eles nunca iam sair da Rua da Amargura. Eles estragaram a chance deles. E você sabe por quê? Porque eles não seguiram seus instintos. Eles duvidaram de si mesmos. Eles acharam que o que sabiam dentro de seus corações, e que sabiam ser verdadeiro para eles, não poderia ser a porta por trás da qual estariam as riquezas. Então eles escolheram a porta que eles acharam que deviam escolher, e eles estragaram tudo. Eu olhei fixamente para cada um deles. É isso, pessoal. Na segunda-feira, nossas salas se transformarão em buracos de golfe. Esta é a nossa única chance, e eu não quero estragar isto, porque somos covardes demais para ir em frente. Ninguém moveu um músculo, mas eu podia ver que eles estavam todos concordando por dentro. E eu sabia que pela primeira vez naquela noite, estávamos todos juntos, realmente juntos. Troy gritou novamente: ei, Andy, você quer ficar aí com os Goonies? Ou você está voltando para cá, para onde você pertence? Eu não tenho a noite toda. Todo mundo olhou para Andy. Sem um segundo de hesitação, ela pegou 3 pedras grandes e as colocou no balde. Em seguida, tirou o suéter do Troy e o empilhou em cima delas. Então ela puxou a corda 3 vezes. E Troy foi lentamente puxando o balde para cima. Ela era uma de nós agora. Nada mais havia a fazer a não ser tornar aquilo oficial. Ouvimos o Troy xingando lá em cima e o rugido de seu Mustang, enquanto eu fiz com que a Andy levantasse sua mão direita e repetisse comigo: eu jamais trairei meus amigos das docas Goon. Juntos ficaremos até o mundo inteiro acabar, no céu e no inferno e na guerra nuclear. Grudados feito piche, como bons amigos iremos ficar. No campo ou na cidade, na floresta, onde for. Eu me declaro um companheiro Goonie, para sempre, sem temor. E foi exatamente naquele momento que eu vi o primeiro. Minha pele bem repuxada. E eu gritei: sanguessuga! Sanguessuga! Repetiu Andy. Ela havia repetido todo o juramento perfeitamente. Então ela fez uma pausa. Sanguessuga, você quer dizer Goonie, não é? Eu quero dizer sanguessuga, gritei. Em todo o seu braço, sanguessugas. Todos ficaram estarrecidos. Havia inúmeras sanguessugas pequenas, pretas e viscosas cobrindo nossos braços e mãos. Cobrindo todos nós. Corremos em pânico para fora da água, fora da luz do luar, gritando e gritando e arrancando os pequenos ladrõezinhos de sangue. Mas eles estavam grudados. Não dava para tirá-los simplesmente sacudindo, dançando ou se contorcendo. Mas o Dado teve uma ideia. Ele tirou de sua mochila uma bateria de 20 volts e conectou dois longos fios em cada polo. Em seguida, ele se agachou diante da piscina e prendeu as extremidades dos fios dentro da água. As sanguessugas se contorceram todas em cima dele e caíram eletrocutadas. Dado nos chamou. Um a um entramos na água, entre os fios do Dado, e nossas sanguessugas caíram. Andy e Steph foram as últimas a sair da água. Mesmo depois que as sanguessugas delas haviam caído, no entanto, elas continuaram lá com esse tipo de sorriso frouxo e pequeno suspiro. Quando finalmente saíram, eu ouvi Steph sussurrando para Andy. Eu senti tudo formigando. Que sorte a minha. Eu estou apaixonada por uma poça. Aquilo a deixou chateada, por algum motivo. Eu não sei. Como se alguém a tivesse feito ficar com tesão e ela não quisesse. Quem foi o responsável por isso? Ela resmungou. Dado ergueu os dois fios da bateria com orgulho, e a Andy, zaz, deu-lhe um tapa sem aviso. Como se estivesse dizendo. Você nunca tente isso de novo comigo, danado. A batida que deu nele pôs em funcionamento uma das armadilhas do Dado. Um pequeno boneco de G.I. Joe pulou de sua camisa e atirou nela com uma minúscula arma de plástico. Ela apenas revirou os olhos. Foi quando ouvimos os tiros, bem lá atrás, no túnel, como tiros de revólver. Nós congelamos. O que foi isso? Brent sussurrou. O que foi esse som? Minhas cápsulas de plástico, disse Dado. Ele levantou um par de suas cápsulas vermelhas. Eu as deixei no chão, lá atrás, para que pudéssemos ouvir se alguém estivesse nos seguindo. Olhamos um para o outro com uma espécie de pânico silencioso assim que entendemos a situação. Isso significa que alguém está nos seguindo, disse Steve. Ninguém contra-argumentou. Nós só começamos a correr. Dado iluminou o caminho com outro foguete de sinalização. Os túneis se contorciam em curvas, mas eles pareciam permanecer em uma subida gradual. O que significava que estávamos nos aproximando da superfície, imaginei. Por 10 minutos corremos assim, tipo, esbarrando nas paredes, com os ouvidos bem atentos atrás de nós, quando de repente viramos uma curva fechada e demos de cara correndo contra um beco sem saída. E então o foguete começou a chiar e morreu. Dado acendeu outro, mas eu podia ver que Brand estava começando a surtar com sua claustrofobia. Ótimo. Num beco sem saída. Agora o que, hein? Ele estava respirando muito rápido, olhando ao redor. Acabamos de ficar do mesmo jeito que entramos, disse Andy. Ela parecia preocupada com Brand e estava tentando acalmá-lo. Olhei para o mapa. Tinha de haver uma saída. Tem que continuar. Certo, Willy. Você não acabaria com isto aqui. Você sempre tem algum truque na manga. Brand estava realmente pirando agora. Eu não consigo respirar. É muito apertado aqui. Vocês estão usando o ar todo? É muito apertado. Ele estava arranhando as paredes, como se pudesse se dissolver. Eu encontrei mais ou menos o lugar no mapa onde eu pensei que estivéssemos, e disse ao bocão para traduzir a escrita ali. Medalhão, pedras triplas no poente espumas. Olhei para o medalhão de cobre do Chester Copperpot. Tinha a forma de um crânio com nariz e buracos nos olhos. Aqui está o medalhão, eu disse. Aquilo parecia correto para mim. Eu não consegui descobrir o resto do enigma, mas continuei repassando aquilo em minha mente. Foi quando Brand estourou. Eu não consigo respirar. Vocês estão sugando todo o ar. Vocês sugaram tudo. Me deixem sair. Eu quero sair. Então ele começou realmente a escalar as paredes. Ele arrancou grandes pedaços de terra, raspou camadas de musgo, arrancou raízes e puxou para baixo algumas pedras. Cara, ele queria sair dali de verdade. Nós o agarramos e lutamos com Brand no chão, empilhados em cima dele. Quer dizer, nós não queríamos que ele se machucasse. Finalmente, ele relaxou um pouco, mas não conseguiu parar de respirar como uma locomotiva, com ênfase no louco. Alguém tem um saco de papel? Disse Steph. Nós temos que fazê-lo voltar a respirar seu próprio dióxido de carbono. Dado apanhou sua mochila e procurou, mas não tinha um saco. Ninguém tinha um saco. Então Steph tirou sua blusa e enfiou a cabeça do Brand dentro. Estou te dizendo. Ela sabe como se virar. Apenas inspire de volta o que você respirar. Ela disse a ele. Vai te fazer bem. Dado desviou o olhar e Bocão riu. Mas a Andy apenas olhava para a cabeça do Brand enterrada no peito da Steph e não parecia muito feliz. Steph não estava nem aí. Então ela puxou a cabeça do Brand para fora e enfiou sob a blusa da Andy antes que qualquer um deles pudesse dizer qualquer coisa. A Andy é provavelmente melhor equipada para isso, disse ela, sacudindo a cabeça como se todo o resto de nós fôssemos crianças agindo feito crianças. Ainda assim, não pude deixar de pensar com os meus botões que talvez Brand não fosse tão burro a ponto de respirar rápido demais agora. Notei a parede que o Brand tinha agarrado e escalado e fui até ela para examiná-la mais de perto. Toda a sujeira havia sido raspada e havia apenas pedra sólida e fria ali, com um monte de estacas de metal irregulares que se projetavam para fora. Elas pareciam quase como formações naturais. Mas algo me chamou a atenção. Como se houvesse um padrão ali ou algo assim. Bem, você já viu esses desenhos de computador feitos com imagens de pessoas formadas apenas por pontos. Mas que se você se mover mais para trás, elas começam a se parecer com algo. Então finalmente você pode ver que é uma imagem de alguma outra coisa. Tipo isso. Só que eu estava naquele ponto entre uma coisa e outra, onde eu podia enxergar algo. Mas eu não conseguia descobrir exatamente o que era ainda. Medalhão, pedras triplas, murmurei. Segurei o medalhão e olhei através dos buracos, nas estacas mais elevadas na parede. Eu não sei porquê, apenas parecia haver uma conexão de alguma maneira. Como quando você está fazendo um quebra-cabeças e você vê uma peça que pertence a uma determinada parte, mas você não tem certeza de como. Ei, Dado, me dá um impulso, disse eu. Ele me levou até os pinos que eu queria. Eu coloquei o medalhão contra a parede. Algumas das cavilhas se encaixavam em alguns dos furos. Eu continuei a movimentá-lo por ali. Os outros caras me observavam. O que ele está fazendo? Disse Dado. Eu sei que parecia muito estranho. Ele pirou, disse Bocão. Assim como o irmão. Assim como todos nós, muito em breve. Estamos todos ficando doidos, um por um. Muito em breve estaremos comendo os dedos uns dos outros para ficarmos vivos. Comer dedos é de lamber os beiços. Todos nós perdemos as estribeiras. Deus me livre, bata na madeira. Ele bateu na própria cabeça com os nós dos dedos. De repente, ele se encaixou. Um ajuste perfeito. Assim como uma peça entrando em seu lugar, o medalhão simplesmente deslizou e encaixou seus três pinos tão confortavelmente como uma chave em uma fechadura. Aquilo me fez suspirar. Foi tão legal. Eu estava realmente no caminho. Faltava descobrir o resto do enigma. No poente, espumas, espumas, espumante. Meu avô tinha um cachorro que espumou depois que foi mordido por um gambá. Disse Bocão. É espuma de babear? Disse Dado. Todos eles estavam na onda agora. Eles perceberam que eu estava empolgado e queriam chegar àquele ponto comigo. Há espuma no mar quando as ondas quebram em uma praia, disse Steph. Aquilo pareceu certo. E o mar fica para o oeste, disse eu. Virei o medalhão na direção que eu pensava que era o oeste. E adivinha só? Ele girou. Girou, e os pinos viraram junto com ele, como uma perfeita maçaneta. Ouvimos todos esses sons de coisas tilintando, como engrenagens girando e trincos entrando no lugar. Cara, foi o máximo. E então o canhão disparou. Não chegou a atirar exatamente, mas saiu rolando para fora deste buraco na parede por essa inclinação que, obviamente, era feita para ele. E ele caiu sobre essa placa de pedra no chão. Lembrava exatamente o dispositivo de bola de boliche que eu tinha inventado para abrir o portão da frente da minha casa. Foi incrível. Eu estava esperando a qualquer segundo ver algum portão se abrir na parede para nos deixar passar. E de repente abriu-se um quadrado no chão abaixo do Dado, e ele caiu como uma pedra no buraco, soltando uma espécie de grito selvagem, abismal, enquanto eu ainda me segurava, balançando na maçaneta de pedra. E então o grito parou. Interrompeu-se. Chegou a um rápido final. Ruim. Eu pulei por cima do poço, para o chão. Corremos para o buraco. E olhamos para baixo. Nada além de escuridão em um eixo longo e vertical. Dado. Brand chamou. Dado! Ele segurou a chama em direção ao buraco do poço, mas era profundo demais para que se pudesse ver o fundo. Andy ficou branca sob o brilho avermelhado da luz. Dado! Dado! Ela gritou. Mas não houve resposta. Ave Maria, cheia de graça. Ela começou a sussurrar. Bocão estava sacudindo a cabeça. Ele simplesmente caiu. Eu poderia tê-lo agarrado. Eu estava tão perto, tão perto. Ele esticou as mãos a uns 30 centímetros de distância. Ele realmente... Se foi. Disse Brand calmamente. Para mim, deu. Bem, é só que aconteceu tão de repente. Foi como se, em um segundo, Dado estivesse lá, com todos nós, e no segundo seguinte ele tivesse virado pó. E foi totalmente o fim. Não havia como pedir para repetir a cena. Lembro quando a vovó morreu. Quando ela morreu, eu era criança. E eu perguntei ao papai quando é que ela ia voltar. Ele disse que nunca. E foi triste demais aguentar saber que eu nunca mais iria vê-la de novo. Então eu fugi para chorar. E agora era a mesma coisa. Só que eu não podia fugir. Então eu só chorei. Não conseguia parar. Todos estavam meio que fungando, na realidade. O Brand até deixou a Andy de lado para vir até a mim e me abraçou. Nós nos abraçamos. Isso ajudou um pouco. E eu não fiquei com vergonha de fazer aquilo. Eu vou sentir falta do jeito como ele gritava os nomes de todas aquelas invenções bobas. Eu disse. Eu imitei. Óculos da morte. Antolhos anti-roubo. Cortina de fumaça. E então uma voz gritou lá de dentro do buraco. Beliscadores perigosos. Nós todos gritamos de volta para dentro do poço. Dado! Dado! Você está bem? Fala com a gente! Ele gritou para nós. Eu fui salvo pelos meus beliscadores perigosos. Nós aplaudimos e gritamos. Uhul! E nos esgoelamos. Mas, cara, foi muito bom ouvir a voz dele. Puxei uma corda da mochila dele e amarrei a chama a ela, baixando-a ao poço. cerca de 20 metros de profundidade depois nós finalmente enxergamos o dado. Seus beliscadores perigosos. Estavam presos a um pedaço de rocha que se projetava da parede do poço, e ele estava pendurado a eles por sua bobina adesiva, balançando para cima e para baixo, a uns 60 centímetros dessas duas coisas pontiagudas de madeira, gigantes e afiadíssimas, que saíam do chão. Ele gritou de novo. Ei, caras, encontrei um outro buraco. É tudo iluminado aqui embaixo. Eu o vi colocar o pé em uma pedra próxima e se abaixar todos. Então, ele ficou fora de vista. Puxei o foguete. Amarramos uma ponta da corda a um gancho em sua mochila que prendemos a uma rocha. Então, um a um, fomos descendo pendurados na corda pelo buraco. Quando cheguei até o nível das pontas das espigas, vi que havia um esqueleto encravado para baixo em uma delas. Parecia uma múmia gritando. Me assustou tanto que eu quase escorreguei e caí no pico seguinte. Eu finalmente consegui, mesmo assim. Todos nós conseguimos. Nós abraçamos o dado ou demos um tapinha nas costas dele. Ou apertamos sua mão. Ou o chamamos de idiota. Ou o que quer que seja. Ele apenas sorriu do jeito que faria James Bond. Olhamos em torno para ver onde estávamos. Era uma caverna de tamanho médio, toda úmida e coberta por essas algas viscosas, que cintilavam com uma espécie de brilho fosforescente e esverdeado. Tinha água pingando do teto, vindo dessas paradas de estalactites, e nos cantos agrupavam-se esses corais escuros, ásperos. Eu não tinha certeza, mas achei que dava para ouvir o oceano de algum lugar distante. Uma espécie de vush baixo, vush, vush, como o som de carros em alta velocidade, sobre a rodovia à noite, sobre a colina perto da janela do meu quarto. A janela do meu quarto. Tudo isso parecia ter ficado no passado. Eu me perguntava se eu jamais tornaria a ouvir a rodovia daquela janela novamente. Ela já parecia uma memória de infância. Em uma extremidade da caverna havia três túneis, um ao lado do outro. E sobre a outra extremidade estava recostado um esqueleto em ruínas, apontando para eles. Ele estava vestido com roupas de pirata, rasgadas, esfarrapadas. Nós o observamos de perto. Ele tinha um grande sorriso distante na face e um punhal através de um olho. Bem doido. Bocão riu nervosamente. Ei, toda essa água escorrendo me faz lembrar de algo que eu não faço há um bom tempo. Vou dar uma olhada no banheiro dos homens. Ele entrou no túnel da esquerda. Brand foi em seguida, enquanto Steph e Andy foram para o banheiro das mulheres, no túnel à direita. Eu não tinha que ir. Então só fiquei ali, olhando para as três entradas. Eu estava absolutamente certo de que uma delas levava a um tesouro, a outra a uma jarra cheia de palitos, e a terceira, a... Eu olhei para o esqueleto pirata com a faca enfiada em seu olho. Aquilo me deu calafrios. Meus ossos tremiam. Era aquilo que significava o velho verso do pirata? Olhei para onde sua mão estava apontando. Parecia apontar mais para o túnel 3. Tinha que ser o túnel do meio. Porém, não é? Será que a história não estava se repetindo ou algo assim? Tal como o papai, quando teve a oportunidade de seguir seus instintos. E ele não fez isso e perdeu. E agora aqui estavam as mesmas três portas. Certo? Tudo está por trás da segunda porta. Eu sussurrei. Talvez sim, disse Dado. Talvez não. Eu ouvi Andy chamar lá de dentro do túnel do lado direito. Brand! Soava tranquila. Brand, depressa! Mas Brand ainda não tinha voltado. Eu vou ver o que ela quer, eu disse, e entrei pela passagem. Era escura e sinuosa, e eu precisei tatear meu caminho ao longo da parede. Eu esperava que ela não tivesse torcido o tornozelo ou qualquer coisa. aquilo realmente iria nos atrasar. Então percebi que eu não tinha ouvido a Steph. Daí fiquei ainda mais nervoso, porque talvez ela tivesse caído em um poço ou algo assim. Ou tivesse sido esmagada por uma pedra, ou uma criatura estranha a tivesse levado. Ou... Eu dobrava a esquina seguinte, minhas mãos na parede na escuridão total, sentindo mais e mais medo, quando minha mão pousou sobre algo macio e quentinho. Eu nunca sentira aquilo antes, mas eu soube imediatamente o que era. Era um seio. Em um segundo, a Andy me puxou para perto e sussurrou. Oh, Brand. E colocou seus lábios nos meus e me beijou com a boca aberta. Ela não se afastou também. Ela não parava de beijar. O mesmo beijo longo. Eu abri a boca. Primeira vez que fazia aquilo. Também. Exceto por aquela vez em que eu comecei a fazer com a Cheryl Hagerdon e nossos aparelhos se engancharam. Mas isto não era nada parecido com aquilo. Andy enfiou a língua na minha boca e meio que a deslizou por toda a parte em torno dela. Foi muito estranho, mas eu gostei. Bem, eu acho que eu nunca tive nada dentro da minha boca que me desse a sensação de que a língua dela estava me dando. Mesmo a língua não me dá toda aquela sensação. Então eu percebi que tudo estava acontecendo dentro da minha boca. Então eu coloquei a minha língua dentro da boca da Andy e meio que a deslizei em torno de sua língua. E ela começou a fazer esses ruídos como gemidos. Minha mão ainda estava em seu peito e eu pressionei um pouco mais forte, mas eu não a movi muito em torno dele. Eu estava com medo de que ela pudesse ficar brava e me mandasse parar ou contasse ao Brand. Então... ele faria com que eu me arrependesse à beça. Ela não parecia se importar que eu pressionasse, no entanto. Então, eu fiz isso com a minha outra mão, em seu outro peito também. E por apenas alguns segundos lá, eu esqueci totalmente do Willy Caolho. Por fim, nos separamos e ela se recostou à parede, como se estivesse com falta de ar, mas parecia que ela estava sorrindo. De repente... a Steph veio de outra direção e parou quando me viu. Meus olhos estavam acostumados à escuridão, então pude vê-la. E acho que ela podia me ver. Andy poderia ter visto, também. Mas ela ainda estava com os olhos fechados. Steph pareceu surpresa, mas acho que ela descobriu o que havia acontecido bem rápido, porque ela me deu uma piscadela. Às vezes... a Steph era como um dos rapazes. Eu pisquei de volta para ela. E eu esperava que isso significasse que este era nosso segredo. Então eu saí devagar, de volta para a caverna principal. Assim que saí da vista das meninas, ouvi a Steph sussurrar para Andy. Ok, você o beijou. Agora conta. Bem, disse Andy. Ele não é o que parece. Ele é cuidadoso, é sensível e muito, muito doce. Mas tem algo de estranho. O que é? Parei para que eu pudesse ouvir melhor. Eu acho que ele usa aparelho, disse ela. Passei minha língua sobre os arames em meus dentes da frente. Por um minuto, com a Andy... eu tinha esquecido de que meus dentes não eram perfeitos. Da próxima vez, ouvi a Steph dizer. Você tem que beijar com os olhos abertos. É uma experiência totalmente diferente. Bem, se alguém entende dessas coisas é você, disse Andy. Eu não estava interessado em assistir, embora só pensei que se este ia ser o meu último dia na Terra... queria que Brand fosse a minha última refeição. Sim. Bem, eu não quero que este seja o meu último dia. Então, um dia eu vou te contar um segredo sobre isso. Como assim? Disse Andy. Quero dizer que maçãs são mais saborosas quando não estão bem maduras. Hein? Não importa. Vamos voltar. Ouvi as duas começarem a se aproximar de mim. Então eu corri de volta para a caverna. Todos os caras já estavam lá novamente, reunidos em torno do esqueleto do pirata. E alguns segundos depois, Steph e Andy se juntaram a nós. A lanterna do dado estava funcionando novamente. Bocão olhava o braço do esqueleto que apontava para os túneis. Então, vamos sair daqui ou o quê? Disse Brand. Andy facilitou para Brand e colocou seu braço em volta da cintura dele. Ele pôs o braço em torno de seu ombro. Isso me fez sentir meio engraçado. Meio mal e meio bem, com ciúmes do Brand. Mas orgulhoso do meu segredo também. Steph não olhou para mim, e eu não olhei para ela. Bocão disse a todos. Bem, este braço está apontando para a porta número 3, então é por ela que vamos e aí a gente arrebenta. Ele foi até o túnel da direita. Os outros o seguiram. Eu só fiquei ali parado por um segundo, olhando para aquele bucaneiro mumificado. E de repente tive uma ideia. Era como uma melodia na minha cabeça novamente. Ela começou muito bonita, tocando assim como uma daquelas músicas que ninguém podia ouvir. Apenas eu. Lembrei do gordo dançando com aquela melodia que a jukebox silenciosa do salão do farol tocava. Quando foi que aquilo aconteceu? Hoje cedo mesmo? Parecia coisa de um ano atrás. Gostaria de saber onde estava o gordo agora. Será que ele tinha chegado até a polícia? Ou ele estava preso em algum lugar? Será que ele... Enfim, eu tive uma ideia. Ei, pessoal, esperem, gritei. Todos pararam e olharam para mim. Então, esse cara tem uma faca enfiada em seu olho, certo? Daí, é como se tivesse apenas um olho, assim como o Ilicaolho, certo? Todos concordaram. Eu continuei. Pois, se você só tem um olho, você meio que vê as coisas de uma maneira diferente. Olhei o braço do pirata esticado, primeiro fechando um olho, depois o outro. Isso fez com que o braço apontasse para dois túneis diferentes. Quando fechei o olho no qual o punhal estava enfiado no esqueleto, seu braço parecia apontar para o túnel do meio. Todos se reuniram em volta de mim e automaticamente fizeram a mesma coisa. É o túnel do meio, disse Brand. Porta número 2. Bocão teve que concordar. Então, sem mais discussões, todos se encaminharam para a entrada do meio, Brand liderando com a lanterna. Mas depois de alguns passos me lembrei do gordo. E se ele não tivesse encontrado os policiais, mas em vez disso tivesse voltado aqui atrás de nós? Ou se ele tivesse encontrado os policiais e eles todos estivessem procurando por nós? Nós precisávamos dizer para onde estávamos indo. Nós precisávamos deixar um sinal para eles. Espere um minuto, rapazes. Eu disse e corri de volta para a caverna principal. Eu queria deixar um rastro para o gordo que ele pudesse seguir. Mas ninguém mais poderia. Se mais alguém que não quiséssemos por perto viesse atrás de nós. Então eu vasculhei meus bolsos e pesquei um canivete, um elástico, uma embalagem de chiclete, 3 cartões de beisebol, alguns lenços de papel usados, a embalagem de Twinkie, um ticket de cinema do último sábado e metade de um alcaçuz vermelho. Então risquei o número 1 no chão em frente ao túnel à esquerda, 2 em frente ao do meio e o 3 em frente ao do lado direito. E então deixei cair a embalagem do bolinho perto do pirata. Imaginei que o Gold saberia que há 2 Twinkies em cada pacote e iria para o túnel número 2. Enfim, foi aquilo que eu imaginei. Me levantei para voltar para dentro do túnel e quase pulei para fora da minha pele. Havia 2 grandes buracos circulares na rocha, bem no alto, um de cada lado do túnel do meio. Eu não havia notado antes, mas com a luz acesa dentro da passagem, agora ele brilhou para mim através destes furos e através da entrada. e com os outros dois túneis ao lado, tais como bochechas ocas, toda a parede se parecia com um crânio gigante, com duas cavidades oculares acima, e o túnel do meio, um enorme buraco de nariz. E agora, quase todos os amigos que eu tinha no mundo estavam dentro do crânio. Eu corri pelo buraco do nariz para me juntar a eles.